17 de abril de 1996. Na hora que eu cheguei, fui logo. Os batalhões de polícia tomaram as frentes de um lado e outro da estrada. E nós todos no meio, com tanta criança, tanta mulher. Aí na hora que eles começaram a fazer o fogo, eu corri pra cima do soldado e pedi ele. Meu filho já tava atingido no rosto nessa hora. Eu corri pra cima dele e pedi que não fizesse aquilo mais não, que meu filho já tava baleado, ensanguentado. O soldado respondeu pra mim que queria que eu morresse e fosse pro inferno, e avançou. Aí eu corri pra trás pra acudir meu filho. Foi o momento mais triste da minha vida, meu Deus. Eu corri, topei meu filho desesperado, já os amigos dele mortos no chão. E meu filho desesperado, eu abracei com ele, meu filho, me atende, meu filho, vamos sair daqui. Eu dizia, mãe, eu não sou covarde. E eu abracei com ele, fui empurrando dentro, na hora que eu levei o malastro pra dentro. E a bala tá dentro. Aí eles enfiaram a arma da boca muito grande, mas eu olhei pra trás e eu vi. Eu baixei meu filho no chão com toda a força e cobri meu filho com o meu corpo. E dei as costas pro lado daquela arma e cobri meu filho. Que se viesse morrer, morresse eu, deixasse meu filho. Eles entravam no capim atirando e voltavam arrastando as pessoas mortas pra estrada. Não dava pegar no cabelo, eles traziam pego pelo cabelo. O que eles não pegavam pelo cabelo, não pegavam na perna, pegavam no outro e vinha correndo. Veio um senhor baleado correndo, caiu dentro de um poço d'água. Esse cavalo matei ele afogado. Da miséria, da delinquência! Se eu não caça final de conformado! Sem moradia, sem esperança, se agora sem vida!